partir de agora. Você vai dançar ao som dele. Já estamos ao vivo em Porto Grande. Boa cena. Amapaense. Vamos lá, Tuca Boy! E hoje é considerado um dos melhores DJs e produtores do norte do Brasil. Vamos lá, Elielson! Agora com vocês e pra vocês, o DJ oficial de Macapá. Já estou na área, Porto Grande! DJ Geleia! Geleia! E aí? O que ele faz? A galera gosta. Vamos lá, Porto Grande! O que ele fala? A galera vai à loucura. E aí? Dale que dale, Geleia. Tu tens o dom de fazer a galera vibrar de emoção. No Malocão do Cabaque em Porto Grande. Geleia. Solta som. Vamos nessa, Tuca Boy, o Geleia por aqui, meu irmão. Alô, Geleião, é com você, meu irmão. Manda ver. E aí, DJ Michael Pop? Bora, Tuca Boy, Tuca Boy, vai! Seu Valmir do Vila Nova também no circuito, um abraço pra você, meu irmão! E estamos ao vivaço aqui em Porto Grande, o nosso malucão da Kabike! Gracinaldo, pode crer! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fingi bem, mas é em vão, porque eu sei. Então, nossa equipe do som, Imperador Pode Crer. Galera, sangue bom pra cena do Geleião. Bom pra cima. Então vamos acabar. Agora, agora! Vamos deixar isso pra lá. Quando eu mandar a putaria, vai. Desce, desce, desce. Desce a bunda batendo no chão. E desce, desce, desce. Desce a bunda batendo no chão. Um, dois, três, bora, bora, mas com o papo e vai. Olha só, olha só, preste atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, preste atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Deixa de catucadão, catucadão, catucadão. Deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na escuridão, deixa dedo na cima, Porto Grande, bora Tuga, bora Tuga! É o Imperador, meu irmão! Bora pra cima, Tuga, banho, Geleião ainda! Meu amigo Igor do Sul, Imperador também no circuito, meu irmão! Evento, obrigado mesmo de coração. Em nome de toda a equipe Kabaik, por aqui o sonho, imperador, cobertura geral por aqui. Nos picapes do geral, em Açabeira, o Tremiteme. Arrepiando tudo, geral, é pra cima. Bora, tuca, bora, tuca, bora, tuca, boy, tuca, boy, tuca, boy. Hoje não tem hora de... E aí, Michael Pop, também no segundo, meu irmão. Vai ficar. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais corrupção. Sem raça, sem ruim, você é a única opção. Meu amigo Igor, do Sonho Imperador, também no circuito, meu irmão. O empresário Gracinaldo, a sua Saveiro Treme Treme. Tá no circuito, tá por aqui, meu irmão. Você compra esse seu pra moça, se vai machucar. A nossa mão, você agora vai cuidar de um traidor. E faz a rir, você falou. Meu amigo Manel da Carvalho, que também tá no circuito, meu irmão. Eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Empresário do Raio, sou Silva, no segundo, meu irmão! Lembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e leio mensagens antigas de celular. Sua imagem vindo embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Você fala o que, neném? Se eu errei, te peço perdoe. E aí? Não sei mais o que fazer sem você aqui. Vem pro malucão, vem pro malucão. Se eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e leio mensagens antigas de celular. Sua imagem de embora não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Se eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. E aí, neném? Se eu errei, te peço perdoe. Vem com a gente no Malocão, da Kabag por aqui no circuito. Obrigado, Tuca Boy, obrigado, Taylor. Agora, geleia, agora! Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. O imperador voltou e Porto Grande tá aqui. Rubi, vem curtir com a nave, vem pra cá se... As maninhas, nascimento, Gabi e Bia! Tá no circuito aí, obrigado, Elielso, obrigado, Carol! Divertir. Na vida o som Gabi e Bia! É o poderoso Rubi. Amigo Louro Frango, também a sua primeira dama, tá no circuito! É o poderoso Rubi. Hoje tá tudo certinho, viu, Louro? Vem curtir com a nave, vem... Imprevistos acontecem, meu filho. Bora, Cristiano! Vem com a nave, vem pra cá se divertir. Vem pra cá se divertir. Doutora Matrix se vigia. Vem curtir o rumbi que a nave tá de volta. Me... Gatinha Zenusa também no circuito aí. A nova novinha. Negócio de buraquinho em Porto Grande. Um abraço pra você, obrigada. É o rumbi que tá tocando pra fazer a mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o rumbi que tá tocando em ritmo de ostentação. Ritmo... Olha o Michael! Na vida o som voltou. É o poderoso. E a Saveiro treme, treme. Na vida o som voltou. É o poderoso. E o som bem lá de Vila Manha, viu, gente? Sempre respeitando as normas ambientais. Nossa região. Amigo Alaf, Rogério e Rony também no circuito aí. Um abraço pra você. Liderado Aglisson Produções. Aqui é o MCJ no trilho das aparelhagens. Sai da frente que nós tá atropelando tudo. Galo, Cristiano, ao vivo com o Geleião por aqui, Taylor! Sabino, o Tucabó e o Geleão e vai. Nossa família 12.380 aí no circuito. Obrigado, obrigado, Tuga! Olha só, vem no trim, trim, brother, Gracinaldo pra cima! Agora! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Novinhas ficam loucas quando a águia dalha picada. É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia. Dali, dali, dali, dali! Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada. Olha o empresário, Sassá do Railson! Sassá do Railson Silva, dá um segundo! Pode copiar, pode... Que bispo! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dale, dale, dale. Malandamente. E o Cristiano, Cristiano, Cristiano. Bora, frango. Jeremias de Paixão também no segundo, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Obrigado, empresário. Elielson, bora, Carol, bora pra cima. Malandamente. A menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, descarada de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, me deu um pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu um pé pra casa. Meu amigo Ferrugem, Josiane Manuel. O Torebinha, o Cabacão, equipe Treme Treme, tá no segundo. Obrigado mesmo pela moral. Bora, Gracinaldo, Chinho, Rainho, cabeça no segundo, meu irmão. Dali, dali. DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando. Ela tá inocente por aqui, ela tá inocente, né, Cristiano? Tecno... Sabe quem é? É ela, Jéssica! Tecnomachine! Bora, Mike, o Pop Mike! Ser DJ não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Tem que ter muita agilidade, tem que ter muita inteligência, tem que ter um raciocínio rápido, tem que ter o... Picutindo com os manos, cerveja e mulher, e o pop tocando dentro uma... Amigo, bebezão, meu irmão, pelo amor de Deus! Aí, pã! Aí, Jessica! Minha mulher no pop, ela não imagina que eu estou com a amiga dela, a mais predileta. Meu amigo Cristiano! Oi, DJ Geleia! Ela avistou e logo perguntou no meio da galera. Aí, pã! Já estás no teu momento, bofe. Avisou, pop live avisou, avisou, avisou, pop live avisou, avisou, avisou, pop live avisou, avisou, avisou, pop live avisou. Pã! Acabou, Jéssica. Avisou, avisou, pop live avisou, avisou, avisou, pop live avisou, avisou, avisou, pop live avisou. O táxi do colocar pop tá com no cinco do meio. Avisou, pop live avisou, avisou, avisou, pop live avisou. Avisou, Jeleão, chegou! Don't Gordinha tá te esperando lá no escurinho do vôlei, tô te falando. Já chega de ficar me preocupando, meu bem, eu te avisei. Ainda não tá 100%, mas vamos levando. Fala, meu amigo, vamos obrigado, Tuca Boy. Obrigado, obrigado, Graciel. Nosso empresário, Elielson Carol. Toda a comissão, bora, frango. Nosso motora também, em particular. Alô, Cristiano. Que eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Quando liguei, te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem, que eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que encontre alguém que possa te amar. E o problema é seu. O problema é seu. O problema é seu. O problema é seu. Como é pra rebolar? Dançando, pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É pole, pole no compasso da menina. Vem na pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Reboladeira, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, rebole na ladeira, rebole na ladeira. Fim de semana, raparra vai começar. Em Castanhal, à noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da sol, show de iluminação. Meu amigo Sérgio da Timbiras, o Mike do Mini Box, semana bata pelo segundo. Um abraço especial também à nossa honrosa Polícia Militar. Tá voltando pra... dando aquele apoio total pra gente. A festa não vai mais parar. Nossa honrosa Polícia Militar, obrigado mesmo pelo carinho, pela moral. Esse eu sou o campeão de Castanhal. A galera tá chegando de montão. Uma batida que balança o povão. Já me senti o dedo, eu sou o campeão. Campeão, campeão, campeão, campeão, campeão, campeão, campeão, campeão, campeão, campeão, campeão, campeão, campeão, campeão. Olha Cristiano no táxi maluco, meu irmão. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no top vence vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. A Pendesse é que eu vou dançar. A Pendesse, yeah. A Pendesse, yeah. A Pendesse, yeah. A Pendesse, yeah. A Pendesse, yeah. A Pendesse, yeah. A Pendesse, yeah. A Pendesse, yeah. A Pendesse, yeah. Louca mistura. Cristiano, te falei, não te falei. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Bola Sabino também no circuito, meu irmão. Tenha muita curtição. Equipe Esporca Serra, então no circuito. No top vence, vou estar. Lançando em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. A Pendesse é que eu vou dançar. A Pendesse, yeah. Esse tal de DJ Geleia é do caralho. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no top vence vou estar. Lançando em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. A Pendesse é que eu vou dançar. A Pendesse. Vamos lá, gente. A Pendesse. Apoio total ao nosso honrosa Polícia Militar fazendo seu trabalho de rotina. A Pendesse. E fazendo também nossa segurança. Obrigado mesmo. Nossa honrosa Polícia Militar de Porto Grande, do estado do Amapá. A Pendesse. Vamos levando o som na manha. A Pendesse. Sempre respeitando as normas ambientais. Jeremias, meu amigo empresário, Sassá, pai do Railson, tá no circuito também. Olha a paixão, viu, Jeremias? Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um que tenha muita... Meu amigo Louro Frango, cadê ele? Cadê o Cristiano, rapaz? Fim de semana vou zoar, no top vence vou estar. Lançando em breve, você não vai querer voltar. Muda a senha, muda. A casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. A Pendesse é que eu vou dançar. É, Geleião, meu irmão. DJ Alisson, novo play, som lá da tá no circuito? Tá tudo de bom por aí, Alisson? Fui lá no baile que ela lançou. O Alaf, o Rony, o Rogério. Fritou. O rei dos periquitinhos de Porto Grande, meu irmão. No baile que aconteceu. Super. Ela parou e me chamou eu. Alô, Geleião, é com você. Ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha, me marcou. A resenha automotiva no malocão do Cabaque. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Livinho que vai mandar obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, isso é tudo de bom. E aí, novinha? Tua boquinha me marcou com batom. Meu amigo Olaf, olha a cabeça também no circuito. Meu amigo Tinho, dale DJ Geleia, dale DJ Geleia. DJ Geleia. Que ela lançou. E como sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile que aconteceu. Ela parou e me chamou eu. Ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha me marcou. Tudo de bom. Dá uma lapada no chão. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser... Bora lá, negão delas, também no circuito! Gente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Já tá pronto, né? Vai se ver por aí. E aí? Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, o Tucaboy tá detonando na parada e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Ao invasor aqui mesmo, o malucão do Cabag pra você. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente. bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E velho some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vale some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vale some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. E taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bora, Cristiano, bora, Cristiano, bora, frango. Taca, taca, taca. Fabinho Rei dos Briquitinhos, meu amigo Tota Motos também no circuito. Um abraço pra você. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vou desafiar você. Vai ter que dançar. É esse sapão. Featuring DJ Daytona. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. E na balada é a rainha da dança. Vamos lá, Geteiro. Então pode. E o Tucaboy e o Geleião. Vou pedir pro DJ soltar um som de chamar. A batida é a empolgação. Ela desce e vai até o chão. Família Nascimento, a Gabi e a Bia estão no circuito. Então, você diz que é bom. Então vai, então vai. Então vai. Provocando ela mexe. Então desce, então desce. Maiara, Gabi, as primeiras damas no circuito também. O empresário Elielson, o Eli e o Frango estão no circuito. Aí, Cristiano. Meu amigo Igor. O seu imperador está no circuito aí. Big Frog MC, Big Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Frog MC, Essa mina é foda. O Tucaboy tá sem limite. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. Alô, menina. Senta naquele pique. Alô, linha. Senta naquele pique. Dali, dali, o Tucaboy gelado, bora, tem. Senta naquele pique. Tudo se manda série. E aí, seu mami, tá no circuito, meu irmão. Pique, grita as mulher que hoje estão pro crime. E o som movimenta. Pois senta, senta, senta. Sem limite. Pois senta, senta, sem limite. Oi, senta, senta, senta. DJ Gelé. Senta. Alô, Geleia. Senta, senta naquele pique. Ela senta, senta naquele pique. Ela senta, senta naquele pique. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. Apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Só solta com Agora apaga. Tá tudo no circuito, meu irmão. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Alô, família JP, o André, toda a sua rapaziada no circuito aí. Obrigado mesmo pela moral, pelo carinho. Tamo junto. Apaga. Teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar embrasado. E é no malocão, Muka, Mike, Gela e Atuca. E tem no... Trufumê. Alô, Bumba, bola pra cima. A Saveiro treme, treme, tá batendo só 30% por aqui, meu irmão. Tá na qualidade, na qualidade. Alô? Tô em Cuiabá. Faz ela sentir prazer na linguada que ela se encontra. O macete é tu deixar com gostinho, te quero mais. Barata na dia no contatinho do pai. Oi, barata na dia no contatinho do pai. Eu dou lance nela onde eu te ligo querendo mais. Barata na dia no contatinho do pai. Oi, barata na dia no contatinho do pai. Oi, barata na dia no contatinho do pai. Pedro Fumê, rolando vários backs. Só no último volume, escutando Felipe Rex. Do jeito que é. Hoje eu tô marrento demais. Joguinha tá gás, piu piu te satisfaz. Barada na dia no contatinho do pai. Joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Flamengo já o grito. Olha o malocão do Cabai que no circuito tá arrebentando por aqui. Saveiro, treme, treme. Bora pra cima. Everybody's going to the party. Let the party have a real good time. E o do Cowboy e o Geleião arrebitando. Dancing in the desert, blowing up the e tô fechado com Top DJ Geleia, o garoto agitador que manda ver. O apoio todo especial também do Tuca Boy para lavagem grau máximo, é isso, Tuca? Grau máximo tá no circuito. Vamos nessa, empresário Elielson! Saveiro, treme, treme, o Tuca Boy. Dia 27 no grande torneio do Vila Nova, pode crer. Si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la... ¡Apoyo total! M17, agora tem o torneio lá no Vila Nova com a Saveiro e o DJ Tuca Boy. Dia 27! DJ Tuca Boy delas, é? Saveiro, treme, treme, meu irmão! Quem é do Flamengo, joga a mãozinha pra cima! Yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. O André e a Dona Jane também no circuito aí. A toda a galera arrebentando no geleião. Tão com tudo, meu irmão. Daquele modelinho com a gente por aqui. Boy. Fala aqui com a minha mão, garota VIP! Vamos esquentando, esquentando, tu com a mão, geleia! E o Taylor! Fala aqui com a minha mão, garota VIP! Tu com a mão, geleião, e o Taylor! Baby, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que baby foi pouco, então não venha me amolar. Curti. Se duvidar, a nota de utilidade pública, quem achou a chave do Manel aí, viu, gente? Besteira, só pra você parar de falar. Da Hilux aí, apenas R$200, tá bom? Uma relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero. Quem achou a chave, nosso amigo Manel da Hilux? Perdi. R$200, viu? Eu tô numa relação e não em uma prisão. Gilberto e a Bia estão com a gente aqui no Malogão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. O Tuca Boy, o Geleia e o Taylor detonando pra você. Fala aqui com a minha mão. Amigo Galo, Hélio Cristiano. Minha mão, que hoje eu... Prezado Eliel, seu Maiara, Carol, toda a galera no circuito. Quero dizer... Bora, Sassá, Pop! Você, garota, Pipe! Joga a mão em cima, fortalece e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. de novo, só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Fala, fala, fala. Sem paciência. E o som do Tremendão. Vamos lá, meu. E vai, fiado, ninguém entende. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tem fé em Deus, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é Porto Grande, se dá o grito. Zero. Joga a mão pra cima. É o Tuxim e Iago, tá com a gente, Braga. Tchá. Equipe massacrada. Ê, meu irmão. Tá. Alô, alô, alô, alô. Alô, Geleião. Vou botar, vou botar, vou botar. Fala galera, eu sou o Darlan do Búfalo do Marajó. Fala galera, aqui quem fala é o DJ Darlan. Aí, Geleia, pra cima, garoto! E ela pede. E o Geleia tá no AG. O que tu quer, Iago? Fala. Ah, eu tiro e. Fala, Eric! Dia 27 tem o torneio do Vila Nova, lançamento treme-treme. Quem quer botar com força? O Cadelas vai tocar. Oh. Geleia, dali, dali, dali, treme-treme, vai. Vou botar, meu paredão pra tocar. Vou botar, meu paredão pra tocar. Vou botar. Bora, treme, que meu amor, já tô cansado. Eu acho que eu vou tirar. Amanhã boto de novo. Meu cedinho, eu vou chorar. Vou botar, vai. Júlio, com o time já bota aí. Vou botar, vai. Vai, Godinho. Vou botar, e quer abrir? Meu paredão pra tocar. Vou botar. Vice aviões do Marina Park. Elite CD mostrando força na crise. Vai! Alô, Nayane Rodrigues, fala isso, minha mulher tem que caber com o dedo. Geleia, geleia. Amiga, tem que ser parceira. A diferença é enorme. Ei, ei, ei. Oh, amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Pega na pegada no balanço da rede. E o empresário, Sassa tá no circuito de vez. Sassa tem diversa, ele dá uma promoções, vai se afogando. É pra nosso rio, é pra nosso lugar. Ela gosta muito de viagem, pode ir na tequila e beija. Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança. Mas é fácil te ver que sozinha, ela rouba qualquer cena. Dessa vez já não vai dar sozinha, então. Que toda loira tem sua morena. E fazer ela de namorada. Gravando ao vivo aqui em Porto Grande, obrigado mesmo. Pelo convite, Graciel, o empresário Enielson. Bora, Frango, bora, Cristian. Parceira, só se for amiga. Tá chegando a Ego 3D aí, meu irmão. Parceira, só se for amiga solteira. Livre e vontade, curte a vida. Isso aqui é o comandante da Valor. Do jeito que a Bahia gosta, assim, ó. Vai. Daqui a pouquinho o Tucaboy arrebentando o geleião vai tomar uma birita. E o nome da música é A Dama e o Vagabundo. Quem é Porto Grandense dá o grito. E o grito dos vagabundos. Cadê o gritinho da mulherada solteira por aqui? Espera, semana agora que passou. Eu tava com meu pai, com a minha mãe, aí não deu certo. Meu pai olhou pra mim e disse: filho, essa música é a minha cara. Aí a minha mãe, a cara do quê? Vagabundo, pá! Na minha frente, como é que pode? Dois velhos brigando, né? A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, sempre tem, falando da minha vida. Olha só ver o treme-treme. Alberto CDs. E você não me diz em mim, ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim, mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou, só vocês. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando. E nessa história ela é a dama e eu sou a dama e o vagabundo. Vagabundo, joga a mão em cima e diz: vai, safadão. A gente brinca e cê pisca, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida. Eu não vivo sem você, diga, mas eu... Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Seu cachorro se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a... Quem é? Quem é? O vagabundo. Bora, Cristian, bora, frango. Fique separado, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, que apanha, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida. Quem dizia nem ver. Mas eu não... E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela me dou, eu vou pegar. Essa história é... Eu sou vagabundo.